Aí, aquela malandra com aquele malandro pensando que eu sou otário. Eu não nasci pra coronel, malandragem. É que eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. A aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Como vai se machucar? Eu peço a cerveja, você pede um copo e bebe logo. Eu compro um cigarro e você pede um. Como você pede um? Mando vir um salgado, o senhor come tudo. Parece que nunca comeu. Pede tudo que vê, tu é um 71. Um tremendo 71. É que eu não nasci pra coronel. Coronel, saia da aba do meu chapéu. Não nasci pra coronel. Olha aqui na aba do meu chapéu, o senhor não vai poder ficar. Somente porque tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Aba do meu chapéu, você não pode ficar. Meu chapéu tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Como vai se machucar? Você passa por mim, pergunta zombando. Simbora, gente, uns e outros maneiro, como é que é? Como é que é? Para o seu bem-estar, fique logo sabendo. Seu coisa ruim é que aqui no macaco não mora mané. Não mora mané. É que lá na vendinha do Zé do Caroço, será que você não se lembra? Eu paguei a despesa e ficaste com truco. Até hoje não me devolveu. Veja bem que a massa está te sacando. Onde está? E de repente o bicho tá pegando. Como o bicho tá pegando? É que eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vira Isabel. Vai saindo da aba do meu chapéu. Tô do bairro de Noel. Eu sou do bairro de Noel. Seu nome é Vira Isabel. Saia da aba do meu chapéu. Na aba do meu chapéu, você não pode ficar. Somente porque ele tem aba curta, o senhor vai cair e vai se machucar. Na aba do meu chapéu, olha aqui na aba do meu chapéu, o senhor não vai poder ficar. Somente porque tem aba curta, você vai cair, vai se machucar. Na aba do meu chapéu.